Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Ristorante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. Foz do Iguaçu foi o segundo destino turístico brasileiro que mais recebeu visitantes internacionais durante a realização da Copa das Confederações no Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. É o que revela um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo com base em números fornecidos por hotéis e outras instituições no período que englobou a competição. É certo que a Copa das Confederações, assim como em 2009 na África do Sul, não deve ser interpretada ao pé da letra como uma prévia do que virá por aí durante a Copa do Mundo de 2014. Entretanto, os números divulgados revelam uma interessante tendência para o turismo de Foz do Iguaçu, que deve beneficiar-se especialmente da passagem dos argentinos aqui pela fronteira em seu caminho até as sedes do Mundial. E, nesse sentido, cabe aqui lamentar também a ausência do Paraguai, que, infelizmente, não conseguiu sua classificação para a Copa. Durante a Copa do Mundo, torcedores de pelo menos 31 nacionalidades de 5 continentes estarão no Brasil para acompanhar os jogos de suas seleções. No intervalo entre as partidas, que costuma ser de 5 ou 6 dias, estarão livres para passeios turísticos pelo país, com Foz do Iguaçu localizando-se no raio de 2 horas de voo das principais sedes e posicionando-se aí como uma das melhores alternativas para a recepção desse público. Como já debatido inúmeras vezes aqui no CBN Turismo, adaptações são necessárias tanto em matéria de infraestrutura como também em matéria de capacitação de pessoal. E não se pode também contar com o que se diz no popular, o ovo antes da galinha, imaginando que a cidade será invadida por uma legião de estrangeiros durante o Mundial. É preciso, entretanto, estar preparado para caso as previsões mais otimistas e até mesmo aquela irrealista, aquelas previsões completamente irrealistas venham a se concretizar. Tempo para isso nós temos, pouco tempo é verdade, mas temos, e isso tanto na esfera pública como na esfera particular. E você, está fazendo, vem fazendo a sua parte? Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, Rádio CBN Foz no Facebook ou através do nosso site, canais de interação em cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 28 de setembro de 2013. Bom dia. Dia Mundial do Turismo é celebrado com uma série de atividades aqui na Terra das Cataratas. Parque Nacional do Iguaçu e Marco das Três Fronteiras foram os principais cenários. Projeto de reabertura da Estrada do Colono é apresentado na sede do Contur, em Foz do Iguaçu, e gera debates entre representantes do turismo e ambientalistas. Atrativos de Foz do Iguaçu são divulgados em feira de turismo na França, uma das maiores feiras da Europa. Maratona Internacional de Foz do Iguaçu acontece neste domingo, ligando 2 dos principais atrativos turísticos da região, Itaipu e Cataratas do Iguaçu. Também teremos informações a respeito das obras na pista do aeroporto de Foz, que foram adiadas para outubro. E no programa deste sábado, você confere também a programação cultural de lazer para o fim de semana em toda a Tríplice Fronteira. 11 horas e 8 minutos, CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 13 minutos, temperatura de 17 graus, com tempo chuvoso aqui na área central da cidade de Foz do Iguaçu. A previsão do tempo para este fim de semana, para hoje, especificamente sábado, é de que tenhamos aí tempo com chuvas e trovoadas, isso tanto no período da tarde como também no período da noite, temperaturas entre 15 e 22 graus. Essa é a previsão para este sábado aqui na Tríplice Fronteira, já para amanhã, domingo, temperaturas entre 15 no início da manhã e 27 por volta da 1 da tarde. Tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas isoladas. Segunda-feira também deve ser de tempo instável ainda aqui na fronteira, com pancadas de chuvas isoladas registradas ao longo do dia. No caso da segunda-feira, também temperatura mínima de 15 e máxima de 27. Tempo deve melhorar a partir de terça-feira. Esta é a previsão do CIMEPAR aqui para a região da Tríplice Fronteira. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Não há nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, movimento bastante intenso aí para quem está vindo em direção ainda à cidade de Foz do Iguaçu. O pico de movimento na 277 foi verificado por volta das 8 horas da manhã na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu. Mesmo assim, mesmo agora, ainda temos 456 veículos por hora no sentido Foz, 301 no sentido Cascavel, sentido de saída aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Tenha muito cuidado quanto às condições de pista molhada também na BR-277. Enfim, dias chuvosos não são aí as condições mais adequadas para quem vai pegar a rodovia. Movimento intenso também nos trevos urbanos aqui de Foz do Iguaçu, trevo da Costa e Silva, muita movimentação, trevo do Charrua também com registro de muita movimentação de veículos ali no local. E claro, todo cuidado é pouco na passagem pelas obras do trevo da Avenida Paraná e na aproximação ali à região da Ponte Internacional da Amizade. Por falar na Ponte da Amizade, vamos conferir agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai com a repórter Thaís Montenegro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Guilherme. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade do Leste, no lado paraguaio da fronteira, e um movimento maior de carros com placa paraguaia. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal até agora. Espera-se que daqui até as 2 horas da tarde o congestionamento aumente na região. Guilherme? Obrigado, Thaís. E na BR-469, que dá acesso à ponte Tancredo Neves, ao aeroporto, a alguns dos principais hotéis da cidade, também ao Parque Nacional do Iguaçu, temos movimentação intensa na pista da rodovia, isso desde a rotatória até a chegada ao Parque Nacional do Iguaçu. Tenha muito cuidado aí na saída dos bairros que ficam às margens da BR-469, como é o caso da Vila Carimã e também da região ali do Remanso Grande. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, tenha atenção hoje ao longo do dia ao fazer a travessia, especialmente no sentido Argentina. Agora já temos filas na passagem pela aduana de Porto Iguaçu e essas filas devem aumentar no período da tarde, e também à tarde deve aumentar o movimento ali no acesso ao Duty Free Shop, que fica metros antes da aduana argentina. Portanto, tenha muito cuidado ao passar por ali e, claro, esteja com sua documentação em dia, correndo o risco de ser barrado pelas autoridades argentinas caso não sejam apresentados os documentos na forma e nas condições exigidas. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu nesta manhã de sábado, novamente com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,26 para compra e 2,36 para venda. O peso argentino está cotado a 0,23 para compra e 0,28 para venda. O guarani, R$1 compra 2.000 guaranis e 1.900 guaranis são necessários para compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 2,90 para compra e a 3,15 para venda. Thaís Montenegro para CBN Turismo. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões e 200 mil litros de água por segundo, cerca de 50% maior que a média para esta época do ano. E previsão aí de aumento, inclusive, nas próximas horas, em razão das chuvas das últimas horas no Vale do Rio Iguaçu. Portanto, se preparem para ver muita água nas Cataratas do Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. E é possível também, além de conhecer a barragem em si, aproveite para dar um pulinho no Ecomuseu, onde ainda está em cartaz até o dia 20 de outubro, a exposição Múltiplo Leminski, em homenagem ao poeta paranaense Paulo Leminski. Vale a pena conhecer essa exposição aí, já visitada por multidões, não apenas de turistas, mas também de moradores aqui da fronteira. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11:18. Ontem foi o Dia Mundial do Turismo e uma notícia pegou de surpresa o setor turístico paranaense. Em sua reorganização da estrutura do governo do estado, com o corte de mais de 1.000 cargos comissionados para uma economia anual de R$ 48 milhões somente em folha de pagamento, o governador Beto Richa determinou a unificação da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Cultura, algo, aliás, que já acontecia em mandatos anteriores, quando a Secretaria de Turismo não era separada de outras pastas. A decisão gerou críticas por parte de entidades como a Associação das Agências de Viagem aqui do Paraná, que emitiu nota de repúdio quanto ao tema. No entender da ABAV, 2014 é ano-chave para o turismo paranaense e a manutenção da Secretaria seria fundamental para o desenvolvimento da atividade. Em paralelo, a Paraná Turismo, que é uma empresa que tem entre suas incumbências a divulgação do turismo paranaense, foi mantida pelo governador. Os detalhes a respeito das mudanças na estrutura administrativa do estado, você confere agora de Curitiba com a repórter Andressa Tavares. O anúncio foi feito pelo governador durante entrevista ao telejornal Paraná TV, primeira edição da RPC-TV, nesta sexta-feira. Serão exonerados 1.000 funcionários comissionados. O número de cargos passa de 4.657 para 3.657. Ainda de acordo com Beto Richa, deixarão de existir as Secretarias Especial de Controle Interno, a de Corregedoria e Ouvidoria Geral e também as pastas para assuntos da Copa de 2014 e de Turismo. Esta última será incorporada pela Secretaria da Cultura. As funções da Secretaria Especial para Assuntos da Copa serão assumidas pela Secretaria de Esportes. Já as atividades das pastas de controle interno e da ouvidoria passarão a ser exercidas pela Controladoria do Estado, que será criada. Os cortes, segundo o governador, fazem parte da primeira fase de uma série de medidas para contenção de gastos na gestão. Resultado de um trabalho técnico detalhado para chegarmos à conclusão da eliminação dessas quatro estruturas, que vai proporcionar também economia aos cofres públicos, e a ideia é otimizarmos e racionalizarmos as funções de cada uma dessas estruturas. Em termos de finanças, uma economia anual de R$ 48 milhões. Beto Richa também anunciou mudanças administrativas. O orçamento do estado, elaborado atualmente pela Secretaria de Planejamento, será feito pela Secretaria da Fazenda. E a organização Eco Paraná, subordinada à Secretaria de Turismo, passará a responder à Secretaria de Planejamento. O governador disse ainda durante a entrevista ao Paraná TV que pretende reduzir o número de carros disponibilizados para autoridades. Os carros de representação, nós estamos eliminando um terço desses veículos. E com a venda desses veículos através de leilão, nós vamos aproveitar esse recurso e comprar ambulâncias para os municípios do Paraná. Todas as mudanças devem ser concluídas até o fim do ano, segundo Beto Richa, depois de passarem pela Assembleia Legislativa do Paraná. Repórter Andressa Tavares. 11:21. CBN Turismo. E ainda no programa de hoje vamos falar sobre as atividades que celebraram o Dia Mundial do Turismo aqui na Terra das Cataratas, com destaque para atividades no Parque Nacional do Iguaçu e também no Marco das Três Fronteiras. Antes, entretanto, vamos falar do debate em torno da Estrada do Colono, que voltou a ser tema de um encontro em Foz do Iguaçu na tarde de quinta-feira, na sede do Conselho Municipal de Turismo. Esteve presente o deputado federal Assis do Couto, que foi o autor do projeto de lei que prevê a reabertura da estrada que corta o Parque Nacional do Iguaçu entre os municípios de Serranópolis do Iguaçu e Capanema. E quem acompanhou os debates e também as controvérsias a respeito do assunto foi o repórter Maurício Freire. O deputado federal Assis do Couto esteve nesta quinta-feira em Foz do Iguaçu para apresentar detalhes do projeto de reabertura da Estrada do Colono, que liga as regiões oeste e sudoeste do estado. A reunião foi na sede do Conselho Municipal de Turismo e teve a participação de representantes do setor e ambientalistas. De acordo com o deputado, o projeto, que já foi aprovado na Câmara Federal e agora foi encaminhado ao Senado, não permite o asfaltamento do trecho de 14 quilômetros. Também proíbe a entrada de caminhões, cargas de origem animal e vegetal e circulação à noite. O deputado explica que detalhes como túneis para passagem de animais não estão previstos. A engenharia da estrada, isso depende do estudo de impacto ambiental. Isso também está previsto no projeto. E se você me perguntar se vai ter túnel para animais, vai ter rede, vai ter não sei o quê, isso nós não podemos dizer, porque nós não vamos fazer uma lei que vai prever as questões de engenharia. Essa questão de engenharia será feita depois de um estudo de impacto ambiental. A Estrada do Colono fechou em 1986 através de uma determinação da Justiça. Foi reaberta em 1997 pela comunidade local e novamente fechada em 2001. O deputado conta que propôs o projeto para uma nova reabertura em 2010. Nós vimos esta expectativa, que nós tínhamos inclusive uma conciliação com a Justiça Federal em 2010, cair por terra, pelo menos no TRF4 em Porto Alegre, por isso apresentamos o projeto. O projeto foi muito bem aceito na Câmara, se criou comissão especial, todos os partidos indicaram membros para participar da comissão especial, fizemos 12 audiências públicas, ouvimos todos a favor, contra, analisamos bem todos os aspectos e aprovamos na Câmara. Assis do Couto acredita que houveram prejuízos para a comunidade da região por conta do fechamento da estrada. Ele também critica as acusações de que a abertura da estrada iria provocar impactos ambientais negativos. Tanto o sudoeste como o oeste perdeu muito do ponto de vista social, econômico, cultural, desrespeitar a cultura do povo. Mas o parque perdeu muito mais. Veja que com a estrada fechada, nós estamos hoje, e está na imprensa, vocês vejam, já viram as matérias, estudos feitos, pesquisas feitas, a onça pintada do lado brasileiro está em extinção, o porco queixada, que é o principal alimento da onça, já desde 1990 não se vê mais do lado brasileiro, mas se vê ainda do lado argentino, tanto o queixada como a onça, tem vários grupos acompanhados do lado argentino, por biólogos que acompanham o lado brasileiro e argentino. A pergunta é se nesses quase 30 anos nós estamos extinguindo espécies importantes do Parque Nacional do Iguaçu com a estrada fechada. Não dá para dizer que a estrada é um problema ambiental. O fechamento da estrada é que foi um problema ambiental. Por quê? A Argentina tem estrada, e são várias, estrada parque, eu passo lá seguido para vir a Foz do Iguaçu. Né? Muita gente utiliza esse caminho para ligar o oeste com o sudoeste, para visitar as cataratas, o povo do sul vem pela Argentina. Tem estradas no parque, tem onça, tem porco queixada, e o lado brasileiro não tem estrada, está extinguindo o porco queixado, está extinguindo a onça pintada, portanto, o fechamento da estrada foi um prejuízo ao parque. O deputado também criticou os discursos feitos pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que se declarou contra a reabertura da estrada. Estamos conversando com a ministra da Casa Civil, estamos conversando com o Ministério da Justiça, com o ministro do Turismo e também do Meio Ambiente. Agora você tem que considerar uma seguinte questão aqui em relação à ministra do Meio Ambiente. É uma questão pessoal dela. Porque ela não pode falar como governo, não é uma decisão de governo ainda, então ela não pode falar. O que ela está falando é uma questão de motivação pessoal, porque a Isabela, hoje ministra do Meio Ambiente, é quadro do IBAMA. Quando do fechamento da estrada, ela era uma das principais assessoras do ministro do Meio Ambiente da época. Portanto, a questão, a posição da ministra Isabela é uma posição pessoal que eu respeito todas as posições. Agora, ela não pode falar, por enquanto não houver uma posição do governo, ela não pode falar enquanto posição do governo. Se ela falou uma posição do governo, ela está equivocada, porque não dizer, está mentindo, porque não há uma posição do governo ainda a respeito do tema. Também participaram da reunião representantes da ONG Instituto Mater Natura. Para Anne Bertrande, a reabertura da estrada não seria a solução para os impactos econômicos, sociais e culturais provocados pelo fechamento dela. Aos nossos olhos, a estrada não bem seria uma solução sustentável para a região, de nenhum modo, né? E a gente vê várias falhas assim, no projeto de lei que... Para nós, assim, não seria de nenhuma maneira isso daqui atende às necessidades das comunidades aqui. Agora, eu acho que ele vem colocando o dedo na ferida, né? O problema aqui na nossa região, na verdade, é o problema das populações aqui que estão sendo feridas há muitos anos. Elas precisam, assim, na verdade, ser consideradas para ver o que podemos fazer para achar uma coisa que satisfaça todas as partes, entende? O parque não tem que apanhar por isso. É isso nossa visão. Então, o nosso objetivo é fazer o quê? É tentar documentar ao máximo, tentar analisar a situação, tipo, estar aberto, sabe, ouvidos abertos, para tentar ver de que se trata, qual que é. Porque eu acho que o buraco está muito mais embaixo. A ambientalista também aponta algumas falhas que considera no projeto elaborado pelo deputado. Estrada parque não se aplica à estrada do colono, entendo? Se você for ver, a estrada parque é um conceito norte-americano e foi criado muito tempo atrás. O objetivo de uma estrada parque, na verdade, é realmente preservar a natureza, onde tem um lugar, assim, uma unidade de conservação que tenha assim, uma beleza cênica que tu possa observar num ponto. Então, tu vai cancelar qualquer tipo de exploração do local e tu vai fazer uma rota principal, que vai ser a tal da estrada parque, a partir da qual o pessoal vai poder, assim, nossa, admirar e observar a beleza, entende? No caso, a Estrada do Colono é um buraco, uma picada de terra, assim, num lugar muito chato, onde, na verdade, isso não vai acontecer, entende? Não tem aquele apego cênico que o conceito de Estrada Parque tem. Então, já vamos começar por aqui, né? E esse projeto de lei, ele propõe, assim, simplesmente revisar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Isso daqui, por um simples projeto de lei que atende uma necessidade regional questionável, isso daqui não. Não concordamos, não faz muito sentido, é até anticonstitucional, né? O projeto de reabertura da Estrada do Colono foi aprovado em abril pelos deputados em Brasília e ainda não tem uma data para entrar em discussão no Senado Federal. Maurício Freire, para a CBN Foz. Pois é, você ouviu aí os dois lados da questão, o deputado, o autor do projeto de lei que defende, obviamente, a reabertura da estrada, os ambientalistas colocam suas reticências quanto ao tema. É praticamente um consenso nos municípios próximos à Estrada do Colono que essa reabertura deve ocorrer, mas aqui em Foz do Iguaçu, especificamente, são inúmeros os debates a respeito deste assunto. CBN Turismo. 11 horas e 29 minutos e a Infraero mudou de planos em relação ao fechamento da pista do Aeroporto Internacional Cataratas para reformas, o que deveria ter acontecido já nesta semana. A nova data para o início dos trabalhos, que devem durar cerca de 6 meses, é o dia 15 de outubro, como relata a repórter Thaís Montenegro. As obras no Aeroporto Internacional das Cataratas, que tinham seu início marcado para esta semana, foram transferidas para o próximo dia 15 de outubro, informou a Infraero. No período de 7 horas da manhã ao meio-dia, a pista estará interditada para pousos e decolagens. A conclusão das obras está prevista para abril de 2014. O investimento é de R$ 8.400.000, inclui obras de fresagem, drenagem de pavimentos, sinalização horizontal e serviços complementares na pista de pouso e decolagem. Usuários que tenham dúvidas quanto à mudança de horário são orientados a entrar em contato com as empresas aéreas. No momento, as obras no desembarque doméstico, embarque internacional, entre outros serviços, estão sendo finalizadas. Thaís Montenegro para a CBN Foz. 11h30, repórter CBN. Repórter CBN. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 33 minutos, temperatura de 18 graus aqui em Foz do Iguaçu, com tempo ainda instável aqui na Terra das Cataratas. E nesta sexta-feira, 27 de setembro, foi comemorado o Dia Mundial do Turismo e, para lembrar a data, a Secretaria de Turismo organizou uma semana de atividades aqui em Foz do Iguaçu. As atividades começaram no dia 22 e seguem até este domingo. O objetivo é promover a integração entre a comunidade e a atividade turística do município para sensibilizar a população sobre o uso sustentável das riquezas naturais. Nesta sexta-feira foram realizados passeios às Cataratas do Iguaçu com os alunos das escolas municipais, finalistas e vencedores do concurso do Centenário. Quanto a desenhos e frases, também nesta sexta-feira foi realizada uma programação especial no Marco das Três Fronteiras para alunos das escolas do Porto Meira, com atividades de conscientização turística e valorização dessa paisagem que é, afinal de contas, um dos marcos históricos da cidade de Foz do Iguaçu. Também o sexto torneio sul-americano de arremesso de celular, que acontece no Gramadão da Vila A neste domingo, integra as atividades promovidas para a Semana Mundial do Turismo, bem como a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu. O dia 27 de setembro foi instituído como Dia Mundial do Turismo em 1980 pela Organização Mundial do Turismo. A data foi escolhida por coincidir com um marco importante para a história do turismo no mundo, que foi o aniversário de adoção dos estatutos da OMT, Organização Mundial do Turismo, em 27 de setembro de 1970. A finalidade do Dia Mundial do Turismo é promover a sensibilização entre a comunidade internacional da importância do turismo e seu valor social, cultural, político e econômico, com atenção aos impactos causados pela atividade, além de observar a importância na resolução dos problemas relacionados à igualdade social. CBN Turismo. E já falamos na primeira meia hora do CBN Turismo sobre a reorganização administrativa promovida pelo governador Beto Rich, que levou à junção da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Cultura e à extinção da Secretaria Especial para Assuntos da Copa, incorporada na estrutura da Secretaria de Esportes. E falando de Copa do Mundo, que além de um evento esportivo, é também um evento turístico aqui no Brasil, Curitiba, a sede paranaense do Mundial, terá mais voluntários recrutados pela FIFA para atuação no torneio. As informações com a repórter Isabela Camargo. A comissão convidou a imprensa para tirar dúvidas sobre o programa de voluntariado para a Copa do Mundo. 130 mil pessoas já foram selecionadas na primeira fase, mas segundo o gerente de voluntários do comitê local, Rodrigo Hermida, muitos interessados pediram uma nova oportunidade para se inscrever. De janeiro a junho desse ano, até o período da Copa das Confederações, a gente contabilizou mais de 5 mil pessoas entre brasileiros e estrangeiros, efetivamente pedindo por uma segunda janela, dizendo que tinham perdido a oportunidade e que queriam estar fazendo parte disso. São 15 mil novas vagas que estão abertas para candidatos de todo o mundo. A previsão é que sejam selecionados até 1.000 pessoas para ficar em Curitiba. A comissão está de olho em voluntários com inglês fluente e que tenham entre 25 e 40 anos. A gente está aproveitando essa segunda janela, está aproveitando esse segundo momento para diversificar um pouco mais o público que a gente tem. Na primeira janela, a gente teve como primeiro público a faixa de 18 a 25, com acho que 28%, com 26%, 25%, a gente teve a faixa de 25 a 40, que é uma faixa que a gente quer trabalhar muito. A ideia é que os selecionados possam dar uma boa assistência para as delegações e para a imprensa internacional. Os candidatos vão ter que provar que sabem o conteúdo em provas e também vão participar de dinâmicas de grupo. Quem está interessado deve se inscrever no site da FIFA, que é o fifa.com, procurar o link da Copa do Mundo, seguir até a organização e clicar em voluntários. Repórter Isabela Camargo. 11 horas e 37 minutos, ainda falando da Copa do Mundo, as obras na Arena da Baixada têm como principal adversário o relógio, já que o cronograma, apesar das declarações que indicam que está tudo dentro do prazo, parece não estar tão correto assim. Nesta semana foi divulgado um relatório sobre as condições de trabalho dos operários, com denúncias de irregularidades, como nos conta a repórter Cristina Sissuki. As vistorias começaram no dia 17 de setembro e encontraram inúmeras irregularidades em obras na cidade, que vai sediar 4 jogos do Mundial de 2014. O trabalho de fiscalização é de responsabilidade do GEMAI, o Grupo Móvel de Auditoria de Condições de Trabalho em Obras de Infraestrutura, coordenado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Segundo Ayrton da Silva Lopes, auditor fiscal do trabalho, um dos coordenadores da fiscalização em Curitiba, a obra que mais apresentou problemas foi a reforma da Arena da Baixada. A principal irregularidade que nós constatamos foi a falta de proteção coletiva para risco de queda de trabalhadores. Trabalhadores que estão trabalhando em altura sem a proteção devida, risco de soterramento e muitas proteções de máquinas que estão faltando as proteções que a legislação exige que elas possuam para não acidentar os trabalhadores. Para o auditor, a obra oferece risco para os operários. Nós emitimos um relatório técnico propondo o embargo da obra, porque são muitas irregularidades e, no nosso entendimento, os trabalhadores que estão lá laborando estão com risco grave e iminente de ocorrer até uma morte naquela obra. A equipe de fiscalização elaborou 6 termos de embargo e interdição da obra por causa da série de problemas encontrados, mas, segundo o superintendente do Trabalho e Emprego do Paraná, Neivo Beraldin, a obra não deve ser paralisada. A superintendência já se reuniu com a CAPSA para buscar soluções para os problemas constatados. A intenção, segundo o superintendente, é garantir a segurança dos operários sem interditar a obra. A equipe que administra a KPSA nos deu bastante tranquilidade em relação aos pleitos solicitados pelos auditores fiscais. Então, a nossa posição é de diálogo, é de conversa entre técnicos e, naturalmente, encontrarmos uma solução que seja boa para ambas as partes, boa para a segurança dos trabalhadores, mas, sobretudo, para que a obra não sofra solução de continuidade. Técnicos da superintendência vão fazer uma nova vistoria no estádio nesta sexta-feira para confirmar se as condições foram regularizadas. Além da arena, as obras do aeroporto e da ponte estaiada também foram vistoriadas. No Afonso Pena, problemas de segurança com risco de soterramento dos operários provocaram a interdição da obra na terça-feira. A empresa que presta o serviço para Infraero já corrigiu o problema e a obra foi retomada nesta quinta. Na ponte estaiada, os fiscais encontraram irregularidades com o maquinário, que foram corrigidas imediatamente. Repórter Cristina Cessiuc. 11h40. CBN Turismo. Os atrativos de Foz do Iguaçu foram divulgados durante toda esta semana numa feira de turismo realizada na França. Os detalhes com o repórter Maurício Freire. O evento teve início na terça e é a maior feira de turismo da França, uma das maiores da Europa, onde a Embratur participa há 10 anos. Os outros destinos brasileiros que participaram do evento foram Rio de Janeiro, Amazonas e Bahia. Participaram também 8 operadores de turismo nacionais e as companhias aéreas TAP Portugal e Latam, oferecendo possibilidades de ligações aéreas com o Brasil. No estande brasileiro, foram realizados contatos entre os operadores e agentes de viagem do mercado francês. No espaço, foi possível trocar informações com o representante institucional de cada destino, o operador e a companhia aérea. Durante todos os dias, a Embratur apresentou um seminário de divulgação do Brasil em uma sala específica. No estande, foram servidos quitutes típicos de festa junina para reforçar a festividade brasileira que acontecerá na mesma época da Copa do Mundo de Futebol do ano que vem. No final do dia, a música popular brasileira era apresentada em voz, violão e saxofone, chamando a atenção para o estande. A França é o quinto maior emissor de turistas para Foz do Iguaçu. Foram 25.868 turistas registrados no Parque Nacional do Iguaçu em 2012. Mesmo assim, o número representa apenas 12% do total de franceses que vêm para o Brasil. A ação faz parte da estratégia Foz do Iguaçu Destino do Mundo, uma parceria da Secretaria Municipal de Turismo, Iguaçu Convention and Visitors Bureau e a Itaipu Binacional. Somente no mês de setembro, o Destino Iguaçu já esteve presente em feiras de turismo em São Paulo, Curitiba, Buenos Aires, na Argentina, além de Moscou, na Rússia. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11h42. CBN Turismo. E acontece neste domingo a 7ª edição da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, com recorde de inscritos, quase 2 mil participantes. A largada será na usina de Itaipu e a chegada nas Cataratas. Em entrevista aqui à CBN, o técnico de atividades recreativas do SESC, Ivo Kleberfeld, deu detalhes sobre os preparativos. A 7ª edição, o evento vem se consagrando, se consolidando aí no nosso calendário municipal, estadual e nacional até, né? Então, essa 7ª edição está muito bacana, um número bom de inscritos, estamos bem satisfeitos, estávamos em reunião agora com os apoiadores. Está tudo redondinho para uma grande festa no domingo. E fica o aviso aqui também aos motoristas de Foz do Iguaçu para que colaborem realmente com os atletas. Afinal, os atletas vão passar por algumas das principais avenidas de Foz do Iguaçu, saindo, deixa eu até me preparar psicologicamente aqui, saindo da Itaipu e correndo até as Cataratas, 42 quilômetros, Ivo? É isso mesmo, né? A gente até é importantíssimo esse detalhe que você lembrou, né? As ruas de Foz do Iguaçu estarão parcialmente interditadas para esse evento. É um evento que não tem, né, não tem fim lucrativo, é um evento para a cidade, para somar. Então a gente pede colaboração dos motoristas, que antecipem suas saídas, que tenham um pouco de paciência nesse dia com o trânsito parcialmente interditado, porque é para uma boa causa, é para uma coisa positiva para a nossa cidade aí. E quem quiser assistir a maratona, como é que está programada a largada e expectativa de chegada? Então, a nossa prova ela divide-se em três categorias, né? A gente tem a maratona individual, que larga na Itaipu e chega no parque. Temos a maratona de revezamento, que acontece em duplas, ou seja, cada atleta faz meia maratona. E temos a prova dos 11,5, que a largada é no portão do Parque Nacional do Iguaçu. A primeira largada da maratona, 6 horas, é dos cadeirantes. 6,5 atletas com deficiência, 6,10 elite feminina e 6,30 geral, 11,5 e revezamento. Todas as chegadas são no mesmo lugar, lá no restaurante Porto Canoas, dentro do Parque Nacional do Iguaçu. E uma das recompensas é justamente essa, né? Quando está ali no quilômetro final, poder correr ao lado das Cataratas do Iguaçu? Isso, os últimos 11,5 km da prova são totalmente dentro do Parque Nacional, né? Com aquela maravilha que, né, que o parque tem. Então os atletas de fora ficam muito entusiasmados com isso, muito felizes. Tem atleta que para na corrida para tirar foto, então a expectativa para esse ano em especial, aí a sétima edição, a maratona realmente criou um corpo e a gente está com uma resposta muito positiva dos atletas no número de inscritos para esse ano. Palavras de Ivo Kleberfeld, técnico de atividades recreativas do SESC, sobre a sétima edição da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, que acontece na manhã deste domingo, inclusive com previsão de chuva. Quem for assistir a chegada da prova, prepare-se, leve capa, guarda-chuva, mas prestigie mais esta edição do evento aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo. 11h45, e um dos pontos altos da programação da Semana Mundial do Turismo em Foz do Iguaçu acontece neste domingo no Gramadão da Vila A, com mais uma edição do Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular. E eu recebi aqui na CBN o coordenador desse evento, Gabriel Campos, da Segurança Empresarial de Itaipu, e também o Rony Riva, representante do Rotary Cataratas, que nos deram detalhes sobre o torneio, cujas inscrições, segundo Gabriel, podem ser feitas na hora. A partir das 10 da manhã, teremos as inscrições para o sexto torneio de arremesso de celular, que tem o objetivo de comemorar o aniversário da segurança da Itaipu. Conscientizar a população sobre o correto destino dos resíduos eletrônicos, ajudar instituições assistenciais de Foz do Iguaçu, juntamente com Rotary Cataratas, e divulgar os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. Atividade que nesse ano está incluída na Semana do Turismo, inclusive. Foi incluído pela Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, como no ano passado, nas comemorações do Dia Mundial do Turismo, que ocorre no dia 27 de setembro. Além do arremesso de celular, quem está com o seu notebook cada dia mais aí irritado com o seu notebook, ou então já aposentou o aparelho e não sabe o que fazer, também poderá participar do torneio de arremesso de notebook? Teremos também o quinto mundial de arremesso de notebook. É uma brincadeira que tivemos para ter uma coisa nova. O arremesso de celular já tem na Finlândia e o notebook é o único no mundo. No começo o pessoal ficou meio estranhando, arremesso de notebook, notebook é caro, informando que é uma sucata, é uma coisa que não presta mais, que não sabe para onde destinar. Quem sabe, arremessando seu notebook, você pode ganhar uma diária nos melhores hotéis de Foz do Iguaçu, passeios nos melhores passeios, jantares e almoços. Isso é uma ideia para unir a comunidade de Foz do Iguaçu. Unir a comunidade, auxiliar o meio ambiente, também auxiliar instituições. O Rony comentava a respeito da arrecadação de alimentos. Existe uma meta, inclusive, de arrecadação de alimentos nesse evento? Exatamente, Guilherme. A meta para essa edição, né, que é a sexta edição do evento Arremesso de Celular, é arrecadar 4 toneladas de alimentos, que depois o Rotary Cataratas fará distribuição em pelo menos 10 entidades carentes aqui de Foz do Iguaçu. Então, uma oportunidade para conscientizar e você que tem na sua residência um lixo eletrônico, levar, né, tem a oportunidade de dar o destino correto a esse lixo eletrônico e também fazer a doação de alimentos, mesmo que você não vá participar do evento arremessando o celular, mas se você queira ir lá fazer a doação de alimentos, o Rotary vai estar lá com a equipe para recolher esses alimentos e depois dar o destino às entidades. Quando falamos de coleta de materiais, claro, o evento, os torneios de arremesso acontecem agora no domingo, mas já a partir de amanhã haverá postos disponíveis de arrecadação? Teremos 3 postos de coletas de resíduos eletrônicos. Vai ser no Shopping Cataratas, no Iguaçu Boulevard e no Supermercado Max Centro, a partir das 14 horas às 21 horas. Essa coleta dos resíduos eletrônicos é coordenada pelo Lions Clube Cataratas. E também no Gramadão teremos, a partir das 10 da manhã até as 17 horas, a coleta. Isso a pessoa no domingo, que né? É daí no domingo. A pessoa que levar vai ser preenchida uma fichinha ali, o nome dela, o celular, o número do celular, e ela vai concorrer a prêmios. Exemplo, tablet, diária nos melhores hotéis de Foz do Iguaçu, jantares e almoços, eu acredito uns 20 prêmios. Prêmios que serão concedidos também aos arremessadores, há inclusive um prêmio aí de uma viagem para quem venha quebrar o recorde de arremesso de celular? O masculino, quem quebrar o recorde do bombeiro militar Leonir Skill, que é um recorde impressionante, né? 99 metros e 60 centímetros, vai ganhar uma viagem de avião com um acompanhante para o Rio de Janeiro, um final de semana. Vai na sexta, conhece o Rio de Janeiro sábado e domingo, estadia no hotel pago pelo Sindi Hotéis de Foz do Iguaçu, com apoio do Lions, da Aresp e também do Rotary Cataratas. E as meninas, para incentivar as meninas, quem quebrar o recorde da Isabela Cristina, se não me engano 51 metros, vai ganhar 5 dias de estadias num resort em Maceió. Esse é um apoio da Secretaria de Turismo e da CVC. Prêmios aí realmente para incentivar a participação neste evento, que como nós destacamos aqui, ele não tem apenas essa finalidade ambiental, mas também de solidariedade, até por isso instituições como o Rotary estão presentes nesse evento? Exatamente, é um evento diferente que consegue unir vários clubes de serviços, né, como Lions, como Rotary e outras entidades, com o propósito, né, de conscientizar a população para esse problema que é o lixo eletrônico. Assim, reforçamos o convite, nesse próximo domingo, dia 29, previsão de um dia de sol, né, oportunidade de levar a família toda lá, a partir das 10 horas da manhã até as 16 horas é o horário das inscrições. É uma oportunidade de fazermos a nossa parte, né, para esse problema do lixo e também para que a gente consiga dar a nossa contribuição, né, ajudar entidades que tanto precisam, né, entidades carentes aqui de Foz do Iguaçu. E quem quiser ir apenas por assistir e não para participar, pode ali levar a cadeira, levar alguma coisa, sentar ali e poder apreciar esse espetáculo de equipamentos voando pelo céu do Gramadão. É um evento divertido, você já foi lá, você já viu. É uma brincadeira muito... muito legal. Também teremos a exposição de trabalhos acadêmicos, né? 4 instituições de ensino irão levar os alunos, trabalhos que realizaram no ano. Exposição de veículos antigos, feira de produtos orgânicos. Também teremos aferição de pressão arterial, alguns exames com alguma empresa que vai ajudar a gente. É um evento divertido. Vai lá, leva o seu tererê. E aprecia, vai ser muito bom. E você vai ajudar uma entidade, através do Rotary e do Lions, que estão fazendo um trabalho voluntário muito bom. Gostaria também de agradecer a CBN, que desde o primeiro evento sempre apoiou. A você, Guilherme, muito obrigado. Palavras de Gabriel Campos, coordenador do torneio de arremesso de celular, notebook, enfim, todas essas atividades e também do Rony Riva, do Rotary Cataratas. Não deixe de prestigiar amanhã essa atividade lá no Gramadão durante todo o domingo. E a seguir no CBN Turismo, a programação de opções noturnas para a Terra das Cataratas neste fim de semana. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 57 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e o Parque Aquático Aquamania deve reabrir suas portas para o público para a temporada de verão a partir do dia 1º de outubro. O centro de lazer, que ocupa uma área de 35 mil metros quadrados, fica ali bem próximo à Avenida das Cataratas, terminou uma reforma na infraestrutura, aumentando os níveis de segurança e também as opções de lazer para crianças e adultos. Além disso, o empreendimento quer criar uma aproximação maior com os agentes de viagem e operadores para apresentar sua nova política comercial, a qual deve privilegiar os profissionais do setor turístico de Foz do Iguaçu. Uma das propostas inclusive é de que o parque trabalhe com tarifas exclusivas para operadoras de turismo e tarifas comissionadas para agências e guias de turismo. O parque criou também a Semana do Agente de Viagens, convidando os profissionais do setor turístico de Foz do Iguaçu e suas famílias a passarem um dia no Aquamaria para conhecer, portanto, os atrativos. Essa participação, esse convite aí, é estendido de maneira gratuita e os agentes e guias podem se inscrever fazendo um cadastro através do e-mail administrativo@aquamariafoz.com.br. Vamos repetir aqui o e-mail administrativo@aquamariafoz.com.br, informando o nome, empresa e dia que pretende visitar o parque com seus familiares. CBN Turismo. 11h58, vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana na região da Tríplice Fronteira. E entre as opções noturnas para este fim de semana, para quem gosta de rock, no Zeppelin Old Bar, a apresentação do Legião Urbana Cover, uma banda de Curitiba apresentando o sucesso deste grupo que marcou época no rock nacional. Já para quem prefere o sertanejo, no Woods Bar, Alexandre Casarim anima a noite neste sábado e indo aí até a madrugada de domingo. Já na ONU Music Hall, a festa é a Sky Beats Cataratas, música eletrônica para você aqui na Tríplice Fronteira, e pode aproveitar também o fim de semana para curtir o cinema no Boulevard, no Cine Boulevard, as atividades do Festival Curta Iguaçu. Não deixe de prestigiar, há também teatro, não apenas cinema, mas também teatro nessa programação. E vários são os filmes em cartaz nos cinemas aqui de Foz do Iguaçu. Um deles, o filme O Concurso, comédia nacional, que está em exibição não apenas no Cine Boulevard, na Sala 4, mas também vem conquistando aí plateia em todo o país. Chegamos ao final da edição deste sábado do programa CBN Turismo, sábado 28 de setembro de 2013, com os trabalhos técnicos de Oswaldo Friedrich, reportagens locais de Maurício Freire e Thaís Montenegro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. Na sequência, tem o programa Revista CBN. Não deixe de conferir a programação esportiva também da CBN. Hoje, a partir das 3 da tarde, jogão de bola entre Palmeiras e América de Natal pela Série B do Brasileirão. E amanhã, domingo, outras duas partidas pelo Brasileirão Série A aqui na CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.